tinha tentado me suicidar. Sabe? E não adianta você querer discutir com esse povo. Que você era o Cristo ou gostava é, não. Eu amo o Dr. Sérgio por isso. Porque ele nunca me condenou ninguém aqui. Nunca, nunca. Ele ouviu sempre. Eu contigo. Uma das funções do CAPS é exatamente isso, é lutar contra esse tipo de preconceito. É, mas isso não acontece. Não acontece porque eu sou uma passageira, bastante passageira, de vários os médicos. E eu sei o preconceito que eu sofro. Entendeu? Tem gente que fica assim, eu tô passando na minha cabeça, ah, ela nem sente. Eu te juro, Paulo, que naquela hora eu desejo de coração que Deus passe essa coisa para essa pessoa 5 minutos, para ele ver a situação que está a pessoa. Entendeu? Sim. Porque se eu fosse, eu reconheço o mesmo problema. Da supervisão está ligando. Tá bom? Foi muito famoso que eu ouvi essa senhora falar. Ela tinha que estar aqui para ouvir a gente falar. Pois é. Não fazer o que estão fazendo mas com a gente. Mas é isso mesmo. Sabe, na minha rua ninguém quer falar comigo, porque eu sou doida. Eu só venho com os médicos, entendeu? Nem o namorado eu posso arrumar, porque eu sou doida. Entendeu? Então, eu não sei, eu fiquei doida. Oi. Oi. A gente quer é que é o conhecimento bem. Mas o problema é que a gente vai se cansando, se cansando. Bruxa, já tomei isso, toda essa receita. Tá. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Eu fui perguntar para uma neuro que eu passava com ela. Se pessoas que são epiléticas são doidas, ela falou, não, é uma doença, mas não é loucura. Entendeu? Porque eu tenho epilepsia, adendo que eu me entendo por gente. E aí eu nem sabia que a minha epilepsia era de nascença. Depois que eu tive AVC, a médica falou, a sua epilepsia é de nascença. Ela não vem da agora, é de nascença. Entendeu? Então é muito sofrimento, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer dizer que a equipe resolveu quem vai para o OBS e quem vai para a CAPS, é isso que eu entendi, né? É. E eu acho que... Eu entendi isso, quer dizer, na minha cabeça, paciente daqui não tem que ir para a UBS. Não, a UBS tem um preconceito enorme. Tem. Fazem a gente ficar naquelas filas insuportáveis. Que nem ele começa a ficar numa colinha que ninguém aguenta e fica naquela fila aqui, cross-lotado. Não dá, não dá para entender. Não, não dá. E aí, de uma vez, teve uma médica que falou para mim, sabe o quê? Que por isso que o Brasil não vai frente, porque tem muita gente como eu que devia estar trabalhando. Quer dizer, não está na pele de ninguém, sabe? Como é que eu podia estar trabalhando se eu tenho febre reumática, eu faço tratamento desde os meus 8 anos, aí depois lá já descobriram que eu tinha esse problema de epilepsia, aí vem fazendo, saindo de um canto para outro, às vezes falta remédio porque não tem médico, tem que ir na UBS para pedir. Entendeu? Porque aí eu tenho crise, minhas crises são tudo de noite, não é de dia. Eu posso andar o dia inteiro, eu não tenho uma crise. Mas às vezes, quando eu estou dormindo, eu tenho crise. Eu acordo me debatendo, eu acordo escumando, entendeu? Então é uma coisa que tem que ter. Eu tenho que fazer um controle, sabe? De tudo. Mas os outros descontrolam tudo. Entendeu? A Valéria falou que não pode ficar aqui hoje porque ela está indo para o fórum do idoso. Ela ligou para que ela venha buscar aqui um lanche. Então, mas a Angela falou que ela pode vir aqui. Eu vou convidar para a próxima. Vem, né? Pelo menos, né? Pra... Você vai ter que estar aqui conversando com a gente. Com a gente, é? Isso mesmo. Tem que estar conversando. Alguém deles tem que vir aqui e peitar a gente, pelo menos. escutar o que a gente tem que falar. Não deixar a bomba na mão só de vocês. Porque vocês ficam falando o que vocês ouvem lá. E nós ficamos nesse chove no molho. É o que eu falei pro Paulo. Não é justo. Você vai para o UBS, daqui a pouco volta para um CAPS. Quer dizer, o que passa na cabeça deles? A tendência é regredir? Quer dizer, você leva anos para estabilizar uma pessoa? Para regredir agora? Não dá, Luciana, não dá para engolir. A gente chega no limite. Eu falei para a Vera, nem dormindo direito eu tô, porque eu sei o que eu passei, você também sabe, tanto quanto eu, para ele chegar ao ponto que ele chegou. Você lembra bem como ele veio para cá, o Paulo é do mesmo tempo. Quer dizer, foi com a ajuda daqui que o Marcelo melhorou do jeito que melhorou. E eu melhorei também bastante. Quer dizer, agora vamos jogar a gente para uma OBS lotada, que mal eles permitem que a gente fale alguma coisa. Isso é verdade. Aquele pessoal de recepção, enfermeiro, e a gente ouve. Porque da mesma coisa que estão metendo pau na de outra pessoa lá, estão metendo a pau na gente. Você pede licença para fazer uma pergunta, para ver se você vai ficar naquela fila ou na outra, a senhora tem que esperar, quer dizer, responde. Você enfrenta uma fila que no fim não é aquela, é na outra. O preconceito dentro da UBS é absurdo, Luciano. É uma coisa absurda. Eu não quero isso para mim nem para nenhum deles. Porque se eu, porque quando alguém encara ele, seja onde eu estiver, olhou diferente, Paulo, eu cruzo o braço e encaro mesmo. Se ele for fazer qualquer exame, não tem quem me impeça de eu entrar junto com ele. Porque ele fica num pânico que de repente ele passa mal, ele chega a suar. Então ninguém me impede. Agora, nem todo mundo tem uma pessoa para ir com isso. Ah, eu não tenho, mas certo? Eu tenho Deus quer na dizer, minha frente, no frente mesmo. A gente está no limite, Luciana. Te juro por Deus, eu estou no meu limite de imaginar que tudo que a gente conquistou está sendo jogado no lixo. Começar tudo de novo, né? Por causa dessa prefeitura, por causa, sei lá, do diabo que seja. Hoje eu estou assim, falei para a Vera, falei, eu estou em ponto de explodir, Paulo. Porque você não dorme, você não sabe o que vai te acontecer. Você imaginar que isso tudo pode regredir. Gente do céu, vocês são do tempo que eu vim para cá, a Lúcia sabe o estado que eu cheguei aqui, sem saber como lidar com essa situação. Quer dizer, se não fosse a ajuda, eu falo, se não fosse a Lúcia e a Rebeca na minha vida, hoje eu não sei o que seria de mim. Porque foi ela que me atendeu, foi ela que me deu apoio, a Rebeca que me ajudou também. Quer dizer, para hoje, isso tudo pode virar ao contrário. E outra coisa, você vai para a lista de espera. Você passa hoje no médico da BR, dele não lá. Aí você fica na lista de espera. Eu não você posso aceitar uma situação dessa. Aí você eu fica na lista de espera. E nem todas as vezes você chega na lista de espera. Por favor, você sugere que semana que vem a gente traga uma delas aqui. Tem que trazer nenhuma, não. Tem que trazer várias pessoas de lá. Eles têm por obrigação, Vera. Olha, Ângela. Eu acho assim, que a gente pode convidar. Sim, eu sei que vocês não podem fazer nada. A gente vai convidar mais pessoas também, para encher essa assembleia. Porque, Vera, pensa uma coisa. Vamos convidar elas? Sim, eu vou convidar. Porque é um absurdo, eles estão jogando a bomba em cima de vocês. Se elas convidarem, a gente já faz uma lista de convocação para essa assembleia, para vir mais familiares. Sim, eu acho que faz parte. Entende? Vê se ela pode, manda uma mensagem agora. Acho que é bom a gente Alguém de lá acho que pode. Que a gente tirar essa deliberação da Assembleia hoje, convocando alguém da supervisão, da coordenadoria, e vai ter o conselho gestor agora, depois dessa reunião, a uma hora. Sim. É, pode ser tirado também a própria coisa, né? Aliás, a Márcia e o Paulo falaram isso, né? A Márcia, o Celso, o Homero. A gente precisa, acho que, pedir alguma coisa mais prática, né? Isso que a Angela está falando, porque o avanço que o Marcelo teve foi o avanço da saúde mental. A gente não pode retroceder como trabalhadores ou usuários de saúde mental. O que seria um retroceder nesse campo? É retroceder, é ter mais preconceito, é não ter inserção social, é ter internação fechada, está submetido a essa burocracia do serviço de saúde, né, dos postos de saúde, eu acho que isso é retroceder no campo da saúde mental. E outra, Vera, está muito fácil para eles. Sabe, me parece que está um pouco fácil demais mesmo. Eu fico muito mobilizada quando venho nessas assembleias, eu entrei na última, eu fico inflamada, né? Quero me brigar com as pessoas, porque para mim também é um sentido do processo, na minha própria chaveira, entende? O serviço vai acabar, o que isso parece? Como assim? Não é possível isso acontecer. No entanto, a gente tem visto coisas impossíveis acontecer, né? Nessa gestão de governo, na prefeitura, no governo estadual, no governo federal, tudo isso. Está acontecendo coisas impossíveis, que nunca antes a gente pensou. Coisas horríveis. Então a gente vai ficar quieto? Não podemos ficar quieto. Ficar quieto é aceitar tudo isso. Aceitar isso. O que aconteceu nesse longo período em que o Dr. Sérgio ficou sozinho e a gente ficou meio que paralisado, porque não era para ter ficado paralisado, né? Era para a gente ter brigado antes. Antes dele tomar essa decisão de sair. Agora, não sei o que fazer. Os próprios pacientes iam ao choque. Você vê que tanto calmante que a Neuza toma, essa noite ela já, meu Deus, já viu ela levantando várias vezes. Quer dizer, ela tem uma facilidade muito grande, porque a Lúcia lembra o quanto trabalho que ela deu e quanta melhora que ela teve, né, Lúcia? De uns anos pra cá, ela deu uma melhorada boa, uma estabilidade. Agora ela está perdendo a casa dela. Então, ela perdendo a casa dela, ela entra em choque. Aí começa tudo de novo. Sei que não é fácil não, a gente viver desse jeito não. Porque é uma coisa que não sei. Eu já falei, eu vou acabar ficando dentro da minha casa e não sair mais pra nada. Não, você tem que aproveitar que você tem uma força da fala e